Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ô, minha gente querida, já está no ar mais um programa do Amado Batista para todos vocês. Eu sou Edelson Moura, quero agradecer a todo mundo, agradecer a você da emissora local que nos retransmite, você que está ouvindo o nosso programa aí, com o radinho ligado, curtindo já a nossa programação, e estava esperando o Edelson Moura chegar com estas músicas lindas e maravilhosas do Amado Batista. Sem sombra de dúvida, é uma liderança de audiência este programa. Não é nem tanto por mim. É porque realmente o Amado, ele é um grande astro, é um grande ídolo da nossa música popular brasileira. E quando nós tocamos músicas que o povo gosta, que o povo admira, naturalmente o sucesso acontece, não é, minha gente? Quero cumprimentar todos vocês, agradecer pela audiência, cumprimentar também os meus queridos ouvintes de Brasília, são 4 milhões e meio de habitantes nesta cidade, uma enormidade de gente, né? Cumprimentar também os meus amigos de São Paulo, por todo o estado de São Paulo tem gente ouvindo Edelson Moura, através das muitas, mais de 90 emissoras de rádio no estado de São Paulo retransmitindo. Agradecer a Minas Gerais, cumprimentar os mineiros, cumprimentar os baianos, os piauienses, os maranhenses, os pernambucanos, os alagoanos. Ei, beleza! Pois é, já está no ar mais um programa do Amado Batista de hoje. E para começar, claro, vamos começar com música bonita, né não? Trazer aí música boa para você curtir e vamos reviver aí um grande sucesso do Amado, Menininha, Meu Amor. Não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi. Mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Castigo, já chega, amor. Pode voltar. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi. Mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Se você quis só me dar castigo, já chega, amor. Pode pode voltar. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho, menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Edelson Moura. A importância de viajar é muito grande, porque quando a gente viaja, nós temos a oportunidade de se confrontar com as pessoas, de encontrar as pessoas. É um confronto amigável, é o encontro amigável que a gente tem. O reencontro também de amigos, porque a gente viaja e reencontra muitas pessoas. Olha, nós tivemos a oportunidade, nesta viagem que fizemos ao Maranhão, de reencontrar velhos amigos. Eu até falei assim, mas Natan, quanta pessoa, rapaz, que ouvia o Edelson Moura no tempo da Rádio Nacional, que foi encontrar com a gente. Realmente, nas casas, nas emissoras, nos lugares por onde nós passamos, era sempre uma alegria, era sempre uma festa. Toda a pessoa que encontrava, lá nós tivemos a oportunidade de encontrar o Ceará. Ceará é da cidade de Santa Luzia e ele faz propaganda na rua, empurrando um carrinho de som. Ele corta a cidade toda com aquele som maravilhoso, fazendo propaganda na rua das casas, dos comércios. É um carrinho de som que ele mesmo, não é nem moto não, é manual. Ele sai pela rua empurrando o seu carrinho de som. E quando o Ceará nos encontrou, tadinho, ele tirou o chapéu da cabeça com toda aquela humildade, toda aquela simplicidade, olhou para o céu, agradeceu a Deus por estar nos encontrando, e aquele momento foi assim de muita emoção. A minha esposa Zélia, ela disse: Edelson, nunca vi imagem tão linda. Eu fotografei vocês dois se abraçando e deu para pegar direitinho os olhinhos do Ceará lagrimejados, as lágrimas caindo no rosto. Deu para pegar direitinho na fotografia este abraço que realmente comprova o carinho que o Ceará tem pela sua pessoa. Eu falei: olha, Zélia, é muito importante você observar essas coisas, né? Porque o meu coração, ele muitas vezes também ele tá frouxo. Tá. Meu coração está frouxo, gente. Eu também emociono, eu também sinto emoção. É que a máquina não deu de pegar, mas eu também lagrimejei os meus olhinhos, né? O Natan percebeu isso, né? Percebeu esse momento de emoção do encontro do Edelson Moura e do abraço que nós tivemos a oportunidade de dar no Ceará. E eu falei assim: Natan, pare o carro aí. Pare o carro, porque ele estava fazendo propaganda do nosso evento, né, do nosso encontro lá em Santa Luzia. Eu falei: pare o carro, eu quero dar um abraço nessa pessoa. E realmente é aquilo que eu falo para você. Todo ser humano que já ouviu meus programas, que já ouviu minhas músicas, todo ser humano, ele dificilmente acredita em um dia poder chegar perto, poder abraçar, né, e poder conversar e trocar algumas palavras. E quando a pessoa encontra, ela dificilmente consegue segurar a emoção. Isso realmente é normal. E quando a pessoa se emociona por um lado, eu também, que meu coração é uma banana, é mole que só uma banana, aí termina também causando aquele impacto de emoção. Um abraço, Ceará. Foi muito importante conhecer você, abraçar você, saber que você já nos conhece há tantos e tantos anos e que nutre um carinho especial pelo Edelson Moura. Eu desejo a você tudo de bom.

Meu Deus, como eu gosto do seu programa. Ela fala assim: meu Deus, como eu gosto do seu programa. Edelson Moura, desde que eu morava em Brasília, eu já ouvia os seus programas. Mande um alô no programa do Amado Batista para mim. E a música que eu pretendo ouvir é a Aeromoça. Olha que coisa linda. Este pedido da minha querida amiga, minha querida ouvinte, Fátima Lobo, lá da cidade de Brumado, no estado da Bahia. Eu quero aproveitar aqui, né, porque ela diz assim, a música Aeromoça, que eu acho que o título seja esse, e esta música eu mando com muitos abraços para todos os meus amigos de Brumado. Coisa linda, né, Fátima? Muito obrigado, minha amiga. Eu também quero aproveitar, minha gente, a oportunidade deste recadinho da Fátima para fazer um comentário aqui. A minha gratidão aos meus colegas, todos os meus amigos. Eu não vou falar os nomes aqui, porque eu posso cometer uma injustiça, né? Que eu já estive em Brumado, lá na Rádio Nova Vida. Aliás, foi num encontro programado pelos meus amigos da Nova Vida, que o Edelson Moura foi lá. E nós tivemos realmente um encontro maravilhoso com aquela população na festa de Pentecostes, né, que nosso querido padre José Silva teve a oportunidade de nos convidar. Então eu quero mandar aqui o meu agradecimento a vocês da Rádio Nova Vida, porque, olha, não é fácil uma parceria de tantos anos com uma responsabilidade de tamanho profissionalismo de vocês, para não deixar o público da cidade de Brumado sem ouvir o Edelson Moura, baixando os nossos programas todos os dias, com todo carinho, com todo cuidado e com toda responsabilidade. Meu abraço ao baixador do programa do Edelson Moura, a pessoa que coloca também no ar. Muito obrigado. Mandem aí os nomes de vocês para eu mandar um alôzinho para cada um, minha gente. Bacana. Vamos trazer, amigos, a música Aeromoça. Amado Batista, Amado Batista Show. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo. Observem o número de seu assento no cartão de embarque. Informamos que estão reservados aos passageiros com antes as colunas de portões número 35 a 40. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos. Obrigada. Na segunda-feira, o telefone toca. É meu amor ligando de algum país. Pode estar em Londres ou em Nova York. Buenos Aires, ou talvez Paris. Eu atendo e ela fala que me ama e que longe de mim ela não é feliz. Que seu avião está pousado em Roma. Eu sou o homem que ela sempre quis. Terça-feira eu fico louco de saudade. E na quinta-feira eu já estou no fim. De repente ela liga do Japão. Seu avião tá indo pra Pequim. Com ela o meu coração viaja mundo afora. Por uma aeromoça fui me apaixonar. E ela outra vez chegou, falou comigo agora que hoje me espera pro jantar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Meu amor chegou, está viva no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Senhoras e senhores, teremos a seguir algumas informações sobre a nossa viagem. O tempo de voo até o nosso destino está estimado em 10 horas. Lembramos que é proibido fumar dentro dos lavatórios, nas áreas reservadas a não fumantes, em pé nos corredores e nas áreas de serviço. Obrigada. Terça-feira eu fico louco de saudade. E na quinta-feira eu já estou no fim. De repente ela liga do Japão que seu avião tá indo pra Pequim. Com ela o meu coração viaja mundo afora. Por uma aeromoça fui me apaixonar. E ela outra vez ligou, falou comigo agora que hoje me espera pro jantar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Senhoras e senhores, informamos que já estamos sobrevoando o território do Brasil e daqui a alguns instantes chegaremos ao nosso destino, onde a temperatura agradável em torno de... Edelson Moura. Tem fatos que acontecem nas nossas vidas que muitas vezes nós não temos como explicar. Nós, na nossa viagem ao Maranhão, no nosso encontro na cidade de Santa Luzia, porque o encontro aconteceu no período da noite, no sábado à noite, e mesmo debaixo de chuva, porque choveu no sábado à noite, e você sabe que quando chove fica até difícil, né, da pessoa sair de casa. Mas mesmo debaixo de chuva, aquele povo todo compareceu, levando o carinho para o Edelson Moura. Nossa, como é gratificante a gente observar, a gente analisar também este carinho que as pessoas dedicam a nós. Eu sou muito grato pela a fraternidade, pelo amor das pessoas, pelo carinho das pessoas com a gente. E tinha... assim, naquele momento que eu desci do palco, que eu fui tirar fotos, né? Muitas pessoas me abraçavam e elas diziam assim: eu não acredito que eu estou abraçando o Edelson Moura. Eu não acredito nisso na minha vida. Então, estes momentos, eles são mágicos. Sabe por quê, meus amigos? Porque nós somos seres humanos. Nós somos pessoas. Somos pessoas vivas, humanos. Então nós também sentimos emoções fortes, sentimos alegrias. Eu quero perguntar a vocês, quem é, qual a pessoa que não gosta de ser querido? Qual a pessoa que não gosta de ser amada, de ser amado, não é? Todo mundo gosta. Então eu não sou diferente. Eu sinto alegria, eu sinto emoção, muitas vezes meus olhos enchem-se de lágrimas em muitas situações, em muitos lugares, de ver todo este carinho, né, desse gesto de bondade que as pessoas têm. É por isso, meus queridos amigos, que muitas vezes, quando nós aqui nos pronunciamos através do rádio em defesa das pessoas, em defesa das vidas, em defesa dos humildes, dos simples, não é à toa. Deve ser mesmo, com toda certeza, uma operação de Deus, uma obra de Deus sobre a minha vida. Porque eu me tornei comunicador há mais de 40 anos atrás e nunca em nenhum momento eu me maldisse pela minha profissão. Sempre eu tive muito gosto, muito amor, muito carinho por aquilo que eu faço. E podem acreditar, não é conversa de demagogo, né? Porque a conversa de demagogo a gente percebe. E quando não é conversa de demagogo, você sente até na voz da gente, que a minha voz ela fica embargada de tanta emoção, de tanta alegria, não é? Eu sinceramente, eu me sinto um privilegiado por Deus, um escolhido por Ele. É um privilégio a gente poder receber tanta responsabilidade, tanto carinho, né? Porque cada palavra, cada frase que você pronuncia aqui através do rádio, as pessoas estão lá ouvindo e também estão fazendo as suas observações, né? Como é que se diz? Não, isso o Edelson Moura tem razão, isso ele não tem razão, não é? Essas coisas todas eu sei que elas acontecem. Eu costumo dizer que eu não sou dono da verdade, que eu estou aqui por uma passagem na face da terra, mas eu gostaria de chegar ao final da minha vida com honras e glórias, porque tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor, é para a honra e glória dele. Eu não faço nada pensando em mim. Muitas das coisas que eu faço na minha vida, normalmente as coisas são assim pensadas, primeiro na pessoa de Cristo, na pessoa dele, na pessoa de, sabe, primeiro pensando em Deus, e depois a gente pensa nas demais coisas, nas pessoas, nos seres humanos que estão do outro lado. Então eu queria registrar isso aqui para vocês, todas as emoções sentidas na minha viagem, nos meus encontros com os meus queridos fãs, ouvintes, pessoas que nos admiram. Todas as emoções foram absolutamente verdadeiras. E isso eu gostaria muito de deixar claro para vocês. Agora eu vou cantar. Não, eu não. Amado Batista vai cantar. Vitamina e Cura. Amado Batista é show! Show! Amado Batista. O Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Acho que vale a pena. Ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Te ver acho que vale a pena. Ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o amado. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Vou agora mandar um alô para Helena. Ela é de Americana, no estado de São Paulo. Helena ligou para a gente. Fez uso do telefone lá de Americana para falar com o nosso programa. Ela diz assim: é muito bom ouvir o seu programa. Queria ouvir a música Bailinhos. Eu amo demais o programa do Amado Batista e você também, Edelson Moura. Obrigado e muitos beijos. Ô, Helena, eu que agradeço a você, agradeço ao pessoal de Americana, todos os nossos amigos da emissora, e vou tocar sim a música que você gosta, porque aqui quem manda é o nosso ouvinte. Então cante pra gente, Amado Batista. Bailinhos é pra você, Helena. Família, você não me convidava. Tinha certeza que eu ia. A pedido dos casais, um baile sempre havia. No som da música lenta, no meu ombro você dormia. Olho e não te vejo mais. Para evitar nosso encontro, onde vou você não vai. Naqueles cantinhos quentes, e falta você me faz. Sem o calor do seu corpo, eu sinto frio demais. Dor da saudade, daria maior valor a quem te ama de verdade. Então pra mim voltaria, sem orgulho e vaidade, e a vida então nos daria completa felicidade. Edelson Moura. Tudo na nossa vida passa. Falta de dinheiro passa. Dor passa. É só passar dor se foi, passa. O que mais que passa? A vida passa. Claro, né, Edelson Moura? Que a vida não fica parada. A vida passa. Alguns amigos passam. Ou pseudos amigos, né? Que às vezes você acha que são seus amigos, mas não são seus amigos, né? Tudo isso passa. E até mesmo uma coisa ruim que está acontecendo com você, às vezes é uma determinação, né, que você tem que cumprir, que você tem que passar. Todos nós, meus amigos, conforme eu já falei aqui outro dia, todos nós temos o nosso deserto, o nosso período de deserto, que é o nosso período de sofrimento, nosso período de dor. que muitas vezes eles acontecem para nos ensinar. Mas é certo que tudo nesta vida passa. Tudo é passageiro, pode acreditar nisso. Nada na nossa vida é eterno. Às vezes, você faz um casamento, e este sim pode ser eterno. Quando a gente acerta na pessoa amada, não é? Então o casamento, ele pode ser eterno. Eu só não consigo entender por que que às vezes existem pessoas que elas tentam acabar com uma coisa tão linda, que é a vida a dois, que é a família. Porque a família começa assim, é a união de um casal, né? O homem e a mulher, e que depois vem os filhos, vem os netos. Existe coisa mais linda do que uma família? Eu acho que não tem. Não existe coisa mais linda do que a família. Então, muitas vezes, você pode não acreditar, mas eu tenho certeza disso, porque eu sou a prova viva diante de tantos e tantos anos que eu vivo com a minha esposa, né? Nós somos uma família abençoada por Deus, porque estamos aí já há 33 anos, vamos fazer 34 anos de casados, e é uma união duradoura, e eu espero que esta união, ela dure para sempre, para o resto da vida. E eu me compadeço quando um jovem casa e um ano depois o casamento não dá certo, porque na vida dois, na vida conjugal, é necessário que haja muito entendimento, muita compreensão, tanto por parte do homem como por parte da mulher. E também precisamos entender que a vida a dois, nenhum nem outro pode ser dono, né? Tipo assim, eu sou dono do Edelson Moura, ou eu sou dono da minha mulher. Isso não pode existir. O que tem que existir é muito amor, muita compreensão, muito entendimento, porque cada ser humano, cada pessoa, pensa de um jeito diferente, tem um tipo de comportamento diferente do seu. Então tem que haver aceitabilidade. Um tem que aceitar o outro, não é verdade? Essa aceitabilidade, ela é muito importante na vida da gente. E por que que o Edelson Moura está falando isso, sobre essas coisas? Eu vou dizer daqui a pouco para vocês por que que eu estou falando isso. Da importância da família, da importância da vida familiar. Preste bastante atenção, que daqui a pouco eu quero falar o porquê que eu estou falando sobre isso. Vamos trazer agora a música Desisto. Imaginação.

venha fazer leis, leis determinando como que você deve criar o seu filho, como que você deve aceitar que as escolas ensinem sexo para criança de 6 anos. Você não é obrigado a aceitar isso. Uma professora, ela não é obrigado a pegar e a seguir os rituais de um partido político, que muitas vezes pode ser construído por mentes doentias, que nós não sabemos. Eu não sei, você também não sabe. Às vezes um partido político é composto de doentes mentais, de pessoas desestruturadas. E essas pessoas desestruturadas mentalmente, essas pessoas revoltadas, não é? Elas podem querer comandar a sua vida familiar. Isso é errado. Isso não pode acontecer. E, na verdade, a gente vê isso no nosso dia a dia político, né? Algum parlamentar, algum deputado querendo botar na cabeça das pessoas que têm que fazer uma lei que menino pode entrar sim no banheiro de menina e que menina pode entrar no banheiro de menino, querendo desconstruir toda uma hereditariedade, toda uma história da humanidade em todos os lugares do mundo. Banheiro de mulher é banheiro de mulher. Se você chegar na França e você for homem e entrar num banheiro de mulher, você vai ser preso, porque o banheiro é da mulher. Isso, essa regra, ela tem que ser respeitada. E eles hoje, eles estão querendo mudar isso no Brasil. Estão querendo mudar essa regra, querendo incutir na cabeça dos pais de família que uma criança de 6 anos, ela já pode fazer sexo para saber do gosto do sexo. Pelo amor de Deus, em que mundo nós estamos? Mas estes doentes, estas pessoas doentias, elas estão trabalhando isso. E isso aí, meus amigos, é muito perigoso, porque seria uma lei que estaria aprovando a pedofilia. É aberta, escancarada. É querer aprovar que o pedófilo pode ensinar para uma criança de 6 anos a fazer sexo. Não, eu particularmente acho que isso é errado e tenho certeza que muitas das pessoas que estão me ouvindo também pensam da mesma forma que o Edelson Moura. E aqueles que não pensarem, acharem que eu estou sendo arcaico e velho, que fiquem aí com seus pensamentos. Mas eu sou obrigado a comentar sobre isso, porque hoje estão fazendo muita força para aprovar leis desses tipos. Leis desnecessárias, com o intuito de destruir a família brasileira, com o intuito de acabar, de fazer assim, ó, exterminar com a coisa mais linda que eu conheço, que é o seio familiar, que é a família. Vamos cantar? Eu vou trazer mais uma música, Na Contramão do Amor. Destino me fez, acabou comigo. Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu. Te contei piadas, você não sorriu. Meu maior castigo, apostei a minha vida em uma relação. Meu amor primeiro, paixão, foi criando forças dentro do meu peito. E o tempo foi passando e eu na contramão, implorando sim, ela dizendo não. Tento apagar da mente, não tem jeito. Apostei a minha vida em uma relação, meu amor primeiro, paixão, foi criando forças dentro do meu